الفجر. E o Mahdi vai ser o imã quando ele vê o surgimento de Isa alayhi salam, de Jesus alayhi salam, ele vai pedir que ele se apresente para fazer a salat. E Isa vai negar e vai dizer: o imã ou amir de vocês é de vocês e você continua. As palavras são, na época, antecipadas pelo mensageiro. El Mahdi vai dizer para Jesus: se aproxime e faça a salat. Ele diz: não, continue você. Uma honraria de Allah para essa nação. Uma honraria de Allah para os seguidores do mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E todos vão rezar, e Jesus vai rezar atrás do Mahdi na época. Algumas pessoas falaram que o Mahdi surgiu em algumas épocas. Outras podem dizer, mas muitas pessoas se chamam Muhammad ibn Abdullah. Outros podem dizer que é muita coincidência de ter uma testa larga ou de um nariz, isso não é suficiente. Nós falamos as características para que fique claro para as pessoas e que não caia na ladainha de pessoas cretinas que dizem que o Mahdi existe e que ele está num buraco dentro de uma casa. Nós vamos contar e detalhar essa história ridícula. Ele vai ser uma pessoa normal. Allah subhanahu wa ta'ala vai preparar ele numa noite para assumir o poder. Numa noite ele vai assumir. Shia dizem que o Mahdi existe e ele vai surgir. E o nome dele é Muhammad, filho do Hassan al-Mahdi. Por que que eles falam isso? Porque eles têm uma falsa crença chamada al-Ithna Ashriya, que depende ou descende de 12 imam. O primeiro imam, Ali ibn Abi Talib, até chegar no último imam que eles acreditam, no 12º, que se chama al-Hassan al-Askari. Esse al-Hassan al-Askari acabou morrendo e não teve filhos. Então ele não podia ser al-Mahdi. Mas inventaram um filho para ele. Diz que ele teve um filho, invenção falsa, não caia nessa ladainha. Dizem que essa pessoa, o 12º imã dessa seita desviada, diz que teve um filho, escondeu um filho dele, e eles acreditam nisso, e o filho dele, vocês devem ter escutado esse nome, está escondido num lugar chamado Sirdab. Sirdab quer dizer no porão, num buraco dentro de uma casa. Mas quando que esse sujeito vai sair? Não sai porque a ordem de Allah não veio? Tudo falsidade. E o nome dele é Muhammad, filho do Hassan. Nós sabemos que o Mahdi se chama Muhammad, filho de Abdullah. Então não caia nessa falsidade. Algumas pessoas shi'as também já disseram que Ubaidullah, uma pessoa que surgiu, esse é o Mahdi da época. Alguns sunnas também já disseram que teve uma pessoa chamada Muhammad, filho do Abdullah al-Mahdi Sudani, que também poderia ser al-Mahdi, também falsidade. Por que que nós estamos esclarecendo isso? Para que as pessoas fiquem atentas ao que está acontecendo e não acreditem em todas as coisas. No ano de 1400, depois da Hijra, há 30 anos atrás, isso quer dizer, surgiu no Haram uma pessoa que se disse al-Mahdi, fez a bagunça que fez, fez a matança que fez em Meca, tomou conta do exército ali dentro, dos policiais, tomou conta da transmissão da rádio do Haram, fez a bagunça que fez, teve matança e guerra lá dentro do Haram, dizendo que al-Mahdi estava surgindo, acabou morrendo e não era surgimento nenhum do Mahdi. Algumas pessoas quando vê tanta injustiça acontecendo, podem pensar, então vamos largar tudo e esperar o Mahdi chegar, ou o Messias voltar. Esse não é o pensamento certo. Saibam que Allah só modifica uma situação se cada um se modificar. Se nós nos modificarmos, tudo o que está acontecendo de injustiças com a nação islâmica, tudo o que está acontecendo de obscenidade e de corrupção na terra, por culpa dos nossos atos e por nós não nos modificarmos, Allah não vai modificar. A regra é essa. Deus, Allah, não modifica uma situação até que as pessoas se modifiquem. Isso não quer dizer que nós devemos nos desanimar, largar a da'wa ou largar as boas obras. Devemos estar sempre mais firmes e cada dia mais firmes e termos a fé verdadeira de como se vai surgir essas três personalidades e não nos enganarmos nem iludirmos com falsidades ou de pessoas falsas que querem introduzir algo novo na religião.